anticipated moment in racing. Unbelievable! You got it! Bom, pessoal, voltamos então para o último bloco dessa edição número 103, né, onde que vamos agora responder as perguntas dos fãs, né, e vamos dar aí uma pequena pincelada para Fontana, vamos dar aí um pequeno palpite, o que pode acontecer por lá. Como já falei no bloco passado, estamos aí gravando no domingo, né, logo após a corrida, não tão logo após, mas logo após a corrida de Phoenix. Então, ainda o entrelist das duas categorias ainda não saiu. Geralmente sai só na terça-feira ou na segunda já tem o primeiro, né, a prévia aí do entrelist. No domingo à noite não tem ainda. Então vamos lá. Perguntas. As perguntas hoje vêm do NASCAR só para as fãs, né? E a primeira pergunta é do André Leite. Ele pergunta assim: vocês acham que o Edwards perdeu a prova a hora em UE? Eu subia para dar a porta com porta? Eu acho que comeu algumas palavras aqui, mas vamos lá. Perdeu a prova na hora que ele subiu para dar o porta a porta. Lucas. Eu não acho que foi o Edwards, na verdade, que subiu para dar o porta com porta. Se eu não me engano, foi o Harvey que desceu e acabou batendo os dois assim. Mas eu não vou dizer assim, por exemplo, que um ganhou a prova ou que um perdeu a prova por algum detalhezinho que tenha feito. É um final de dois carros grudados, não tem como eles pensar muita coisa. Ah, eu vou fazer isso, ah, eu vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro. Foi nesse tipo de final, não tem como dizer. Eu pelo menos, não gosto de dizer que um ganhou, o outro perdeu. Foi uma disputa porta a porta, qualquer um podia ter ganhado, qualquer um podia ter perdido. Quem ganhou com tudo isso realmente foi nós, os fãs, né, que estávamos lá, ficamos eufóricos no final da corrida. Eu, particularmente, como já falei, gritei muito no final da corrida. Como você bem falou aí, Lucas, não tivemos aí vencedor ou perdedor. Tivemos os moves, né, que foi o move do Edwards para cima do Kevin Harvick para tirar a traseira dele ali. Talvez ele teria ter dado um move um pouco mais agressivo para realmente tirar qualquer chance do Harvick de reação, né? Mas como o Harvick conseguiu aí manter o carro na pista e conseguiu controlar o carro, o cara estava ganhando todas as relargadas. Aí ele leva um toque, consegue desequilibrar o carro para depois ter uma reaceleração como o Edwards, claro, queria dar um Harvick. E parabéns ao Harvick aí, pro Harvick que conquistou mais uma vitória aí. A outra pergunta é do Luiz Gustavo Souza. O nome do Gustavo aqui é bem diferente, viu, Lucas? Gustavo com TH. Eu particularmente nunca tinha visto Gustavo com TH. Mas enfim, tem algum piloto que, ele pergunta assim, ó, tem algum piloto que domine alguma pista a ponto de se comparar com o Harvick e Phoenix? Lucas. Olha, nós podemos colocar o Jimmy Johnson no Texas. O Jimmy Johnson no Texas tem, não vou dizer que é o mesmo domínio que o Harvick e Phoenix, é que esse domínio do Harvick e Phoenix também é bem das últimas corridas, assim, não é que ele sempre dominou em Phoenix, não é assim, ele nas últimas corridas, especialmente, que ele tem dominado. Aí nós podemos colocar o Jimmy Johnson em, que eu falei, no Texas. Deixa eu ver se eu consigo lembrar mais alguém aqui que tem um domínio. Podemos falar do... Não domínio também, né? O Jeff Gordon, ele ganhou várias vezes em Indianapolis, mas não foi um domínio, porque ele disputou muita prova também. Assim, falar de domínio, eu penso que o mais plausível realmente seja... Jimmy Johnson em Dover, né? Foram, se eu não me engano, 10 vitórias aí de Jimmy Johnson em Dover. É a corrida que ele mais venceu aí. Como você bem falou aí, né? O Kevin Harvick não é um domínio, assim, nossa, como ele é dominante. Desde quando ele chegou nessa pista aí, que ele começou a correr na Sprint Cup, ele domina. O Kevin Harvick desenvolveu uma habilidade aí, não sei de onde que ele tirou essa habilidade aí. Nas últimas corridas aí, como eu bem falei aqui na abertura do bloco aqui, né, na abertura do podcast, o Kevin Harvick ele tem aí esses números aí, são 6 vitórias nas últimas 8 corridas. Então você pega, galera, qual a corrida que ele venceu? 2012. Então é coisa de 3 anos, 4 anos atrás aí. 2012 ele venceu a segunda corrida, não foi a primeira, foi a segunda corrida. Né? Depois ele teve um certo. Depois o Keselowski venceu. Ou, perdão, Carl Edwards venceu a primeira corrida em 2013. Aí ele venceu todas. E o ano passado o Dale Earnhardt Jr. venceu a corrida de novembro, a corrida do Chase. Né? Então assim. Temos aí um domínio dele aí, mas também é coisa de 2 anos aí, que foi 2013, 2014 ele venceu as duas, 2015 ele venceu uma, e a outra que venceu foi o Dale Earnhardt Jr. Esse aí é o grande domínio dele aí. Mas enfim, é algo de se ser considerado, né? E o Jimmy Johnson não, o Jimmy Johnson ele já domina aí praticamente a vida inteira essa corrida aí de Dover aí. Mas assim, tem que ser levado em conta mesmo. Porque ele anda muito bem o Kevin Harvick nessa pista aí, tanto é que até nos practice ele que sempre lidera essa corrida aí. Bom, a outra pergunta aqui, ô Lucas, é a seguinte: o Anenzen Fabrizio Binotto pergunta, Johnson Dover? Ah, ele pergunta não, ele faz uma comparação aqui, né? Dover, Jimmy Johnson Dover. Né? O Gordon e Martinsville, que são aí os pilotos que dominam aí bastante vezes aí essas corridas aí, eles têm muito domínio aí nessas duas corridas. Aí vale lembrar também do falando do Gordon e Martinsville, né? O Jimmy Johnson e Martinsville também é a mesma coisa, tá? Se eu não me engano, ele é algo de 7, 8 vitórias ali também. São bem próximos ali, viu, Lucas? Vitórias, E cara. o Rafael também fala aqui que é o Kyle Busch. Em Auto Club, em Fontana. Eu acho que o Rafael falou do Kyle Busch, mas quem mais venceu em Fontana é o Jimmy Johnson. Até vamos falar dele daqui a pouco aqui em Fontana. Na atualidade aí, Jimmy Johnson é o que mais venceu. Então o Rafael falou algo que não está muito coerente aqui. Bom, Lucas, essas são as perguntas desse final de semana. Né? Não tivemos mais nenhuma pergunta, até que eu acho que talvez ficou muito em cima aí a publicação e a nossa gravação. Então temos apenas aí essas duas perguntas para hoje. Fontana, próximo final de semana Fontana vem aí, né? A corrida acontece no domingo à tarde aí, às 4h30 da tarde, no mesmo horário que aconteceu agora nesse final de semana em Phoenix. Então Fontana, o que você vê aí, ô Lucas? Como você vê que vai ser o final de semana em Fontana? É o único final de semana que a gente tem corrida em Fontana, né? Antigamente ele tinha. Antigamente chegou até a ter duas provas em Esse áudio aí que vocês estão ouvindo é o Lucas vendo a corrida da IndyCar de 2006, tá? Pode continuar, Lucas. Fontana. Eu botei a corrida que o Leonardo tinha passado aqui agora há pouco. Mas em Fontana é uma pista que eu acho interessante. Ela é praticamente a vista, mas depois que a corrida foi reduzida para 400 milhas, a gente sempre tem tido finais bem interessantes nela. E o Jimmy Johnson, como você mesmo falou, ele tem 5 vitórias em Fontana. Kyle Busch indo muito bem com 3 vitórias, mas vamos ver, vamos torcer para que tenhamos boas corridas. E na Sprint Cup, todas as corridas esse ano podemos dizer que foi boa. Xfinity Series, infelizmente, não podemos dizer isso. Mas vai que acontece algo e a corrida Xfinity Series também fica boa. Mas é com expectativa, como sempre, temos a NASCAR. Bom, eu, como não saiu o trilhante ainda, falando da X-Men primeiro, eu tenho quase certeza que o Kyle Larson vai correr, né? Só para relatar aqui, Lucas, o Kyle Larson venceu a corrida da X-Men Series em 2014, essa corrida que ele venceu pela X-Men Series. Na Sprint Cup ele foi o segundo colocado, chegou atrás do Kyle Busch, chegou no pescoço do Kyle Busch. Acho que foi Então a primeira. Oi? Se não me engano, essa corrida de Fontana foi a primeira vitória que ele teve na Xfinity Series. É, Acho foi. Você acha não foi? foi. Como eu sempre Isso mesmo. falo, você tá achando certo. Foi a primeira vitória que ele teve na Xfinity Series. O ano passado, acho que ele correu bem também. É uma pista que, quem sabe, ele possa reverter um pouco esse cenário dele, que esse ano não está muito bom. É uma grande oportunidade para ele aí, né? Só concluindo aqui a Extreme Series, né? Tivemos aí, estamos vindo aí de duas vitórias aí, né? Kyle Larson 2014 e Kevin Harvick ano passado, duas vitórias da Chevy. Então estamos aí, tá tudo meio que caminhando aí que talvez a Chevy possa vencer. Mas eu quero voltar ao histórico aqui da Toyota. A Toyota venceu em 2008 com o Tony Stewart e venceu em 2013 com o Kyle Busch. Aí vocês perguntam, mas o que aconteceu entre 2008 e 2013? Só deu Toyota. Só deu Toyota. Kyle Busch venceu duas, depois de Joe Logano venceu uma. Kyle Busch venceu três, depois de Joe Logano venceu mais uma, depois de Kyle Busch venceu mais uma. Ou seja, tá tudo encaminhando aí para o Kyle Busch possa fazer a sua quarta vitória em quatro corridas, né? Pelo esse histórico que tem aí o Kyle Busch nessa pista de Fontana, pelo histórico que vem aí. Tanto é que os times Chevrolet não vêm tão bem assim. E os times Ford, né, principalmente o K22, também não vêm tão bem assim. Quem pode desequilibrar um pouco essa corrida aí é o próprio Kyle Larson, que venceu em 2014 a corrida da Extreme Series. Mas tudo pode acontecer. Lucas, falar aqui da Sprint Cup, né, o Vitória, quem vem na última vitória no ano passado foi o Keselowski, né, o Keselowski foi vencedor. Lembrando que ano passado tivemos uma corrida bem interessante. Foi a vitória do Brad Keselowski, né, correndo aí com a Ford. Aquela prova que ele só liderou a última volta. É exatamente essa mesmo, eu ia falar isso agora. Foi a corrida que ele liderou a volta mais importante da corrida, a última. Essa aí foi a corrida que ele liderou, né? Como sempre, todo mundo fala que você não pode ficar lá muito assim, ah, a corrida tem que ter poucas voltas. Não ficou um negócio redundante, né? Não, a corrida deveria ter só uma volta, né, Lucas? Deveria só uma volta e todo mundo largar em fila, em lado a lado, né? Os 40 carros lado a lado, assim, e ter só uma volta. Aí eles vai, faz a volta completa, quem ganhar, ganhou. Cavalo. Porque isso não é tipo corrida de cavalo. Isso não é muito assim o certo, não, mas o Kyle Busch liderou a volta mais importante, que foi a última, e conseguiu ficar com a vitória. O ano passado, se vocês recordarem, tivemos uma corrida muito boa, né? Essa corrida de Fontana é aquela corrida que vem nos últimos anos vem sendo apelidada como a drag race, né? Porque realmente você, quando entra nas retas, principalmente na reta oposta, aí você dá uma acelerada muito boa e a corrida fica melhor cada ano que passa aí, porque a redução de 100 milhas realmente deu resultado positivo para essa corrida. A corrida não é mais monótona como era, principalmente quando era 500 voltas, pessoal, na volta ali de número 350 até na volta 480, era uma cozinhação de galo. O pessoal cozinhava o galo mesmo, esperava o negócio acontecer. Ninguém atacava ninguém, não acontecia bandeira amarela, não acontecia nada. Agora a corrida ficou bem diferente. E relembrando que a chuva pode aparecer, em 2012 Tony Stewart venceu a corrida devido à chuva, né? Recebeu a bandeira quadriculada aí na volta 258 e foi o vencedor da corrida. Lucas, você tem mais algum comentário para fazer aí? Não, mas por enquanto não, Leonardo. Vamos lá então aqui, só para fechar os números aqui. Aí vocês perguntam para mim qual o melhor piloto que tem os melhores números em Fontana, Jimmie Johnson. Jimmie Johnson tem 21 largadas, não é o piloto que mais largou na atualidade, né? Kenseth e Denham Hart Jr. São sim os que mais largaram atualmente nos dias de hoje. E o Tony Stewart. E o Tony Stewart não vai correr, então não contei ele, mas o Tony Stewart também. Se você olhar aí se você dá uma olhadinha no ranking aqui dos pilotos que mais largaram aqui, vai aparecer o Bob Labonte, mas o Bob Labonte não, ele é meio café com leite, tá, pessoal? Ele não vai contar porque ele não tá participando full time do campeonato aí. O Jimmy Johnson tem 5 vitórias, 12 top 5 e 15 top 10. Vamos recordar aqui quantas largadas ele tem. Ele tem 21 largadas, certo? E tem 10 top 10. Perdão, 15 top 10. Ou seja, apenas 6 corridas ele terminou fora do top 10. Realmente é um número impressionante aí do Jimmy Johnson em Fontana. O Kyle Busch, pessoal, terminou 12 corridas dentro do top 10. assim como o Matt Kenseth terminou 15 corridas dentro do top 10 em 23 largadas. Então, assim, são pilotos aí, né? O Jimmy Johnson, o Kyle Busch, o Matt Kenseth, né? São pilotos aí que o Kurt Busch também são 12 top 10 em 22 largadas. São pilotos que a gente precisa ficar de olho aí, que realmente pode fazer qualquer coisa no final da corrida aí e vencer. São pilotos que conhecem o caminho, os caminhos das pedras aí lá em Fontana. Lucas, mais algum comentário aí, Lucas? Não, Leonardo. Então, beleza. Eu já, de antemão, já agradeço a sua participação, Lucas, que esteve comigo aí nessa edição número 103 do podcast Wide, né? E claro, agradeço também a todos os fãs que estão nos ouvindo aí, que estão sempre nos prestigiando aí. Final de semana está chegando, vem aí Fontana, vamos torcer e queremos, claro, ter boas corridas lá em Fontana. Então, eu quero deixar um forte abraço para vocês e cuidem-se bem, pessoal.